leva a andar mais perto de Jesus. E deitar-me fazem pastos verdejantes, e as águas muito tranquilas me conduz. Mesmo que eu ande pelo vale, a sombra da morte me assole, não temerei nenhum perigo, pois sei que Ele está comigo. Em sua casa tenho meu amigo, Ele é o meu esconderijo. Refrigera a minha alma pelas veredas de suas leis. Me guiará em seus preceitos, estou firmado, e seu cajado eu tenho pra me consolar. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos minha fronte unge com seu óleo santo, e meu cálice transborda com poder. Em certo estou que sua mão todos os dias me seguirão, vivendo sob o seu domínio. Eu tenho amparo e auxílio. Habitarei por longos dias.